A culinária inglesa, ela é famosa por ser meio estranha às vezes. Nem todos gostam. E uma das grandes e características receitas e pratos ingleses são essas tortas de carne. E no caso, a torta de pavão é uma bem representativa da culinária daquele país. E como nós estamos trazendo um CD que é uma coletânea de composições de compositores contemporâneos e que começaram desde o final do período romântico e vem vindo até hoje de compositores variados, mas que na verdade são típicos representantes do autêntico inglês. Daí a escolha do nome do CD, Peacock Pie, torta de pavão. Thank you.